Esta semana não se passou nada em Game of Thrones e pronto. E acabou. Foi mais uma Cabeça de Ned. Boa noite. Não, não. Vamos começar mais um episódio da Cabeça de Ned. Hoje temos um convidado muito especial e a Leonor. E pronto. Adoro as introduções carinhosas da parte do Manuel. Vamos começar a Cabeça do Ned. A Cabeça do Ned. Bem-vindos à terceira edição da Cabeça do Ned. O meu nome é Manuel Reis e estamos aqui para discutir mais um episódio de Game of Thrones, o terceiro desta temporada. Tenho comigo, como na semana passada, a Leonor Pinto, a minha colega do podcast TV Dependente. Olá, Leonor. Olá, Manel. O nosso terceiro elemento hoje é um bom amigo meu. Posso chamar amigo? Sim, a gente dá-se de vez em quando. Pronto. Vocês provavelmente conhecem-no pela participação épica e extremamente viral. 1 milhão de visualizações, por aí? 1 milhão de visualizações, é verdade. Mais de 1 milhão? 1 milhão. A Polónia? Mais 1 milhão na Polónia, é verdade. Mais 1 milhão na Polónia. É ridículo, não é? O gajo dos cartazes do Got Talent de Portugal. Eu conheço como um excelente comediante e uma excelente pessoa, Hugo Rosa. Muito obrigado, Manel, muito obrigado. És um fofinho. Obrigado, Hugo. Tu também. Mas agora somos menos porque estamos ambos um bocadinho mais magros. Sim, é que joga muito a nosso favor. Diz-se. Exatamente. Bem, Hugo, o que é que tens feito? Estás super ocupado. Obrigado por teres vindo. Porque sei que vais daqui diretamente para o Comedy Club. Para a Polónia, sim. Vou para o Comedy Club. Busca a Comedy Club, sim. Epá, basicamente, obrigado eu pelo convite para vir aqui, porque eu sou, como tu sabes, sou nerd de Game of Thrones. Uh-huh. E quando tu disseste, olha, queres vir discutir? Quero! Não, mas é para... Não me interessa, eu vou! E vi logo a correr, pá, mas sim, de resto é a minha vida, é espetáculos de comédia, fazer o que consigo e o que posso e pronto. Já falamos sobre isso. Boa. No final. Para já, vamos ao episódio. O que é que tivemos neste episódio, Leonor? Tanta coisa. Tanta coisa. Tão boas. Ui! A minha visão preferida de guerra de Game of Thrones, que é guerra sem derramar uma gota de sangue. A sério? Estamos a falar Tyrell versus Lannister? Exatamente. Ah, pá, exatamente. Catfight. Não, porque as garras estão lá, mas nunca. Ou melhor, estão sempre afiadas, mas nunca à mostra. Que é uma coisa fantástica. E eu acho que a interpretação destas duas atrizes. Bem, que a Lena Headey é fantástica, já sabemos. E a Marjorie está a se mostrar. A Natalie, neste caso. A Natalie Dormer. Ela para mim só existe como Marjorie. Não vejo nada. Mas no filme do Capitão América, não. No primeiro. Pois é, idiota. Tem lá duas cenas e beijo. É quando ele estou em Londres e a Peggy está-se assim a chegar ao capitão, então tipo com o Stark a dar-lhe o escudo. É quando mostra o escudo e ela aparece assim numa cena tipo a tentar fazer-se ao capitão e a Peggy fica toda lixada. Tipo, larga-me o homem. Não conta, lamento. É Marjorie, para sempre. Está bem. Pronto. Nem no Hunger Games. Eu acho que o Victor concordaria contigo. Por acaso aí já interessa. Mas sim, Marjorie que dormiu com um menor de idade. O que é sempre interessante ver estas cenas na série. Essa é a coisa interessante que eu acho. Sortudo, pá! Sortudo! Basicamente aquele puto nem sabe ler nem escrever e está ali. Quem me dera com 16, quem me dera com 16 anos. Não, é? Ele tem 14 na série. Tem pai 14. Sim, mas 14. O ator tem 16. Ele tem 14 na série, mas cada é que ele tem nos livros? Nos livros deve ainda mais novo. 8. É, ele é novíssimo nos livros, não é? É ridículo. E a Marjorie 8, também. 8 stands, não foi mais novo, porque ele... pois, ele é muito novo. É. Bem, antigamente as coisas... Mas não havia logo sexo, não é? O sexo foi só mesmo para a série. Ah, pronto, isso é curioso. Tu já leste os livros, já, não é? Já, pronto. O Manel é o único. Eu estou a ler, ainda não estou nesta fase, comecei a ler agora. Estás no Clash of Kings, não é? Acabei o Clash of Kings, só a começar o... Mas quase de certeza, eu tenho quase a certeza que ele, nos livros ele não vai para a cama. Ou se for, é tipo... Ou se eles vão para a cama, é tipo uma vez só para consumar o casamento e acabou. Não é tipo... Ele é granhão. Sim. Ora lá. Não é? Porque ele é tudo, está ali... E também, coitadinha, ela já estava a precisar. Ouve lá. Primeiro tem um que é gay, depois o outro é... uma besta. Sim. Sim, então, também já merece amor, a Marjorie merece amor. Nem sei, quer dizer, aquilo que ele fez à Ross, foi a Ross que o matou. Quem? Série. A prostituta que veio lá de cima, que era a preferida do Theon. Pois é. Que ele basicamente com a besta. Com a besta, é verdade, tal e qual. Quer dizer, era um que era uma personagem que não estava nos livros, não é? É uma que eles inventaram não, para aquilo. Não, ela estava, só que nos livros não havia o protagonismo todo que lhe foi dado na série. É que ou melhor, ou então eram várias personagens, agora já não. Tá. Não, o Theon claramente nos livros aparece como um frequentador de bordéis. De bordéis, não. Ela, a atriz não. A personagem aparecia num bordel no primeiro livro e na primeira temporada. Sim. Apareceu num bordel em Winterfell. Sim. E depois veio para baixo e depois teve cenas que eu acho que aí é que já não apareceu nos livros. Sim. Ou melhor, como sendo ela, quer dizer, era nos livros o Jeffrey também mata uma prostituta com a besta. Pois é, sim. Mas não é ela. Sim, portanto, sim, nos sim, livros sim. É para facilitar, para ser, não ser mais uma personagem. Claro. Na série, às vezes, eles fazem um bocadinho essa que é compactação. Inteligente. Sim. Sim. Mas, epá, eu estou muito, muito, muito curioso em ver, no fundo, qual é que é a jogada a longo prazo. A jogada está visível. Qual é que é a consequência a longo prazo desta guerra Tyrell-Lannister? Porque os Tyrell, no fundo, querem ser os novos Lannisters. De uma forma resumida, não é? Sim. É através de casamentos e pactos. Ela quer. Sim, ela quer. Ela, Marjorie, não, porque é ela e a avó. Exato. O pai é um tonto. Claro, mas a avó claramente é que está ali a fazer as jogadas. Sim, de alto claramente. Nível. Claramente. E ela até própria. E a própria da avó dizia: o meu avô, e por acaso é uma personagem que eu tenho muita pena não se ver, que não aparece mais, porque. Quer dizer, não aparece, também não aparece nos livros, já saiu de cena, mas. Sim. Mas que é uma personagem que eu gostava mesmo. Porque completo, vê-se mesmo que é muito sim. E o que é giro é que é a comparação de mesmo da Margaery com a Cersei. Porque agora há um clash. Porque a Cersei... ou melhor, a Margaery é a nova Cersei. Exato. Não é? Porque é o combate geracional, neste caso. Só que ela não estava à espera que fosse tão cedo, não é? Aliás, ela mandou aquela boca um bocadinho de propósito de qualquer dia és a avó. Se tivermos netos, qual é que é o teu novo título? Não, não. É da Queen Mother? Já é o novo título dela. Porque pois, exato. Ela já não é casada com o rei. Não, é ela verdade. Já é a mãe do rei, não é? Exatamente. Portanto, foi essa, mas para mim a melhor tirada do episódio foi Would you like some wine? It's too early in the day for us. Aquilo é basicamente duas mulheres, que cada uma delas manda uma tirada uma à outra com um sorriso na cara. Aquilo é mesmo, é descarado tipo, e subtil ao tipo mesmo tempo. Real Housewives of Westeros. Exato. Só que mais sangrento. Sim, sim, sim. E porque... Não é sangrento porque... se tu reparares, até mesmo em todas as maquinações, de uma ou de outra, nunca houve derramar de sangue. Mas não, ok. Então, que irá ser a consequência, suponho eu, agora se calhar tu sabes mais aqui que não, mas eu imagino que isto esteja a caminhar para algo que a longo prazo vai ter uma consequência elevada, espero eu. Portanto, tem que haver um payoff, não é? Tem que haver um payoff, tal e qual. Mesmo que seja um livro qualquer que encaminha duas personagens. Claro. Estão bolas em rota de colisão, não é? Portanto, ainda a ver. Mas por causa, querem agora não sei, aqui porque eu acho que vamos ter essa colisão ainda nesta temporada, na série. Que ser, isto agora está... Espera, não, tá. Tu dizias que era mais lento, o Diogo dizia que era mais rápido a semana passada. Eu digo que está lento, ainda está calmo, ainda está a sentar tudo, pelo menos até o terceiro episódio, ainda não vi os outros dois, vocês já... Os outros dois? O outro, só falta um, sim, sim. Mas anda toda a gente aí Daqui a duas semanas vamos relançar o podcast. Claro. Isto... Não, mas a semana... Eu até estava no Twitter e estava pessoas a comentar o terceiro episódio, só que enganaram-se. E já falavam no quinto, e eu assim, vocês estão adiantados. Houve imensa gente que achou que saíram, que tinham saído os primeiros cinco. Imensa gente também me disse os órgãos de informação a dizer, saíram cinco episódios. Enganado. Não, saíram quatro, mas cara. Sobre a cena da Margaery e da Cersei, por acaso tenho aqui um tidbit muito geek, que é, eu jogo o jogo do Game of Thrones, da Telltale, não sei se vocês jogam. Já ouvi falar, sim. Pronto, a Telltale é uma empresa, sim, que lança jogos fantásticos, o Regresso ao Futuro, por, sim, exemplo. São jogos episódicos. Sim, exatamente. É uma série que tu estás a ver em que tu é que jogas com os personagens e exatamente. Tu tomas decisões e tens impacto, mas é como se fosse uma série, não é mesmo? Sim. Mas como é que tu tens impacto se a história já está escrita? Ou seja, é tipo histórias secundárias? Não, tipo, vais seguindo a história, mas depois acaba o episódio. Há ramificações, mas quando há ramificações é muito coisas do estilo... Por exemplo, eu chego a um episódio e a cada altura alguém está a ser atacado pelo Drogon, o dragão da Khaleesi, que andava à solta. Uh-huh. Eu tinha que salvá-lo a ele ou salvá-lo outra pessoa. Eu escolhi salvar um. Portanto, neste cenário morreu aquele. Isto apenas quer dizer que no futuro o outro vai morrer também, porque a história, apesar de tudo, caminha mais ou menos para um sentido. Só que pronto, tem ali... Vai limitando o final, algumas das opções que aparecem no final. A forma como lá chegas é que é diferente. É daqueles livros que nós tínhamos quando éramos pequenos. É como a série. Tabelas. Tinhas uma tab e era tipo... Então agora, se leste este capítulo, agora escolhe para onde queres ir. Exatamente, é um bocadinho por aí. E nós jogamos com uma família, que é a família Forrester, que tem como handmaiden da Margie Tyrell uma jovem que é Mira Forrester. E uma das handmaidens dela é igualzinha. Portanto, eu não sei se eles estão ali a preparar algum crossover ou dar algum destaque ao personagem por causa da história que vem da série, se bem que, aliás, do jogo. Se bem que a história do jogo, supostamente, como eu estou a jogá-la, passa-se logo a seguir ao Red Wedding. Portanto, agora ali na série está mais à frente. Sabes, mas que, é igualzinho, e eu acho que não foi por acaso. A série está a alterar muitas coisas dos livros, está a introduzir personagens que não só são inéditos, alguns até são amálgamas de outros, sim. Amálgamas de outros, sim. E também estão a introduzir algumas histórias originais para colmatar muitas outras que não estão a aparecer. Por isso seria natural que incluíssem personagens do jogo da Telltale. Eu, por acaso, hoje li uma coisinha, acho que não conta como spoiler, portanto posso dizer, quando estava a pensar no episódio. Mas isto é um podcast com spoilers. Isto vai até o terceiro episódio. Não, da série, dos livros não. Dos livros não. Tipo, eu sei o que é que vai acontecer, porque já li os livros todos. Mas não digo... Mas ela controla-se. Não, isto é uma questão de... Eu acho não, controlo-me porque eu não gosto de ser... Não gosto que me aconteça a mim estar a ler uma coisa. Sim. E também, portanto, prefiro não fazer oração. Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Isso. Não é um spoiler. Eu acho que é um daqueles exemplos onde o caminho é diferente. Porque nos livros não é a Sansa que é prometida ao Ramsay Bolton. Pelo que eu percebi. É uma espécie de área falsa. Alguém faz-se passar pela área, exatamente. Não é? Pronto, eu li isto por acaso. Ainda não cheguei lá nos livros. E então é um daqueles caminhos... Pronto, spoiler do livro. Spoiler do livro, mas é... Não, eu acho que é uma divergência. É uma história alternativa, uma versão eu posso dizer quem é. Elas, quando estão em... Quando estavam em Winterfell, havia, tipo, elas tinham uma amiga, isso tu deves lembrar agora, está mais recente, tinham uma que era... Eram elas as duas, havia, tipo, uma que era a filha do encarregado do Winterfell, que era a Jaime. Sim, vagamente. Que foi com elas também depois para o Winterfell. Para King's Landing. Pronto, então é essa que vai ser vendida ou como uma falsa Sansa ou como uma falsa... Sim. Inclusive, há pouco tempo li um capítulo da Sansa e ela diz as pessoas que ela tinha saudade. É Jane Poole. Exatamente, tal e qual. Tal e qual. Sim, é ela mesmo. Pronto, é uma daquelas diferenças, mas acho que assim parece que tem mais impacto, não é? O facto de ser a Sansa, acho que parece-me mais interessante. Vamos só fechar o assunto Cersei Marguerite. Saltei. Por quem é que vamos já a Sansa a seguir, mas por quem é que vocês estão a torcer? Não é quem é que vai ganhar, é por quem é que vocês estão a torcer? Eu estou a torcer pelos Tyrells, mas vão ganhar os Lannisters. Sinceramente, eu acho que sim. Eu já sei a resposta. Sim, nos livros, atenção. Não, nos livros, mas é assim... Não, por acaso já sei que também vai ser a mesma. Agora ninguém corra a correr os livros, não se estraga. Mas ninguém... sei que vai ser a mesma na série, porque é uma coisa muito grande que não pode ser mudada. Pois, imagino. Mas a minha resposta vai ser uma não-resposta, que eu não vou dizer porque sei. Mas também eu, como não consigo reconhecer o talento das duas atrizes, mas são duas personagens com quem eu não simpatizo. Minimamente, portanto eu não conseguiria torcer por nenhuma mas delas. Mas será que também é para simpatizar? É, há pessoa, neste caso... Há momentos, é assim, mas eu sempre, entre as duas, se quisermos pôr as coisas neste termo, sempre simpatizei muito mais com a Margie, especialmente quando ela protegia a Sansa quando estava em King's Landing. Mas eles estão a fazer um ótimo trabalho de humanizar a Cersei com aquela questão de ela já só tem este filho. Ela basicamente, o que eu sinto nesta temporada é... perdeu um filho, perdeu o pai, perdeu o marido. Perdeu o marido, exatamente. Não, ela ainda tem outra filha, mas a outra filha está... Tá, exatamente, mas perdeu para todos os efeitos, não é? E vai estar um bocadinho agora quase numa situação não de... Não pode estar a comer o irmão, porque pronto, exato, é o irmão. Ou seja, ela é uma personagem que foi tirar tudo a que ela está habituada. E ela, o último instinto dela é defender o filho dela, proteger o filho, ou ter o filho para ela, digamos assim. Ok, eu acho que tu pegaste no segue perfeito, porque assim, se ela lhe tiraram tudo a ela, quem tiraram tudo, foi a Sansa. Sim, a Sansa... A Sansa, e durante muito o início de sempre, a Sansa sempre foi tida, especialmente quando foi para King's Landing e estava prometida ao Joffrey, a Sansa é que era a nova Cersei, nunca se esperou que, na altura, ainda nem vinha a Margaery no caminho, não é? Sim. Mas é ela que lhe tiraram tudo. E se calhar ainda pode ser. Nós estamos a dizer isto, mas se calhar no futuro, muito mais lá para a frente, e aí eu nem sei, tipo, claro. Nos livros que não sabemos, a Sansa, e na série, porque agora já está a mudar, poderá ser a nova Sansa. Quer dizer, tiraram-lhe os pais, o irmão... A Sansa perdeu mais, isso é indiscutível, não é? Verdade, a Cersei tiraram-lhe tudo, mas a situação dela permanece a mesma. Sim. Não, ela continua rainha, continua a viver num palácio, continua... Ou seja, apesar de todas as mortes e toda a dor à volta dela, ela, a posição de poder dela... Pronto, está muito enfraquecida, mas... Está enfraquecida, mas ela mantém poder. Quer dizer, a Sansa, logo na primeira temporada, matam-lhe o pai e depois tem o outro estuporzinho do Joffrey a dar-lhe estalo. Quer dizer, não, ele não lhe batia, quem lhe batia... Era o Hound. Essa era uma das perguntas que eu tinha preparada para hoje. A Sansa é, talvez, das personagens mais sofridas na televisão, não só atualmente, mas nos últimos anos. Eu acho que há aquelas personagens que é sempre o coitadinho. A Sansa é o coitadinho de Game of Thrones. Mas é um coitadinho levado ao extremo. Sim, mas Game of Thrones é uma série de televisão levada ao extremo, não é? Okay, e é o coitadinho que mete nojo, que é tipo, miúda, levanta, está uma chapada a alguém, pá, chateia, está uma coisa, não chores, porque estás só a chorar. És sonsa, mestre, pá, sem mulher de armas. E é uma coisa que eu por acaso estou a gostar de ver agora. E foi por cima, mas irrita-me que tenha sido através... Sempre lhe chamaram Sonsa... Nós chegámos a chamar-lhe Sonsa Stark no podcast. É verdade. Mas, não, mas ela não é bem sonsa. Eu na altura já defendia isso. Acho que foi o Vitor que disse isso. Eu disse que não, porque tu seres sonso implica tu a umas pessoas dares uma cara e a outras pessoas... Não sei se estou verdadeiro tu. Ela não, ela sempre foi muito verdadeira ela própria. Se é para ser sonsa em alguma altura, ela está a ser sonsa agora. Porque... Ela continua a ser manipulada, não é? Isso ali não há dúvida. Sim, mas agora é uma manipulação consentida. Enquanto antes não era, até mesmo com o Tyrion. Eu diria que é uma manipulação direcionada, porque o Littlefinger deu-lhe um objetivo, que é vinga a tua família. Enquanto que a Aldante era manipulada apenas porque é o teu trabalho, é seres a carinha linda, porque és a Lady of Winterfell e vais ser tu que vais te casar com o rei. Então era um bocadinho ela, sim, eu estou aqui porque é isso que me mandam. Agora não, agora é tipo, estou-te a manipular, mas estou-te a dar um objetivo, que é uma manipulação muito mais... Sim, mas foi abrangente. Este episódio, quando ele lhe diz, agora vais para... Ai, espera, eu já vi os 4 episódios. Não, eles entram em modo Caitlyn com a Sansa. Pronto, já sabe quando é que vão. E vai casar com... É prometido ao Ramsay Bolton. Sim, sim, sim. Isso foi, é o que apareceu neste episódio. Chegam ao Ramsay, tens lá o Ramsay, tens lá o outro molquinho. Pronto. E então... Ele não teve tempo. Ramsay, para relembrar quem não viu, quem já viu os episódios há mais tempo, os Bolton foram os gajos que mataram o irmão da Sansa e a mãe da Sansa e toda a gente no Red Bolton. Wedding. Exato. O pai Bolton aliado aos Frey. Aliás, a pausa quando ela chega ao Winterfell, em que o Roose Bolton chega à frente e diz Lady Stark, welcome. E há ali uma pausa ao pai de um segundo e meio antes dela esboçar o sorriso e começar a obter, eu acho que é sublime. Porque é aquilo, ela está dividida, mas ela tem um objetivo e ela acredita que vai fazer alguma coisa ali. A Sophie Turner aí também contribui muito para o papel. Não, isso a Sophie Turner. Sim. Não, isso tem, mas o que eu digo é, por exemplo, desde que ela saiu de King's Landing até foi para a Eerie com o Littlefinger, antes de saber o propósito para que ia agora tentar recuperar o Winterfell. Sim. Ela estava a ser ali um bocado manipulada e não se percebe porque é que, por exemplo, ele matou a minha tia, se calhar, pronto, também é naquela, também me atira pela porta da lua, não é? Com a mesma facilidade que atirou a minha tia. Mas pronto, ele também tem sempre um fraquinho por ela, porque ela é muito parecida com a mãe. Catelyn, sim. Mas pronto. Isto é uma coisa interessante da storyline da Sansa, que é o Littlefinger está a jogar os dois lados. Ele está sempre a jogar todos os lados. Mas acho que é mais perigoso agora do que nunca. Porque antes ele jogava, portanto, quando era a questão do Ned... É progressivamente mais perigoso sempre. Um personagem assim é cada vez mais perigoso à medida que o tempo passa. Se ele não for parado, vai se tornando cada vez pior. Ele é um daqueles gajos que, na minha opinião, o objetivo dele final é o trono. O objetivo final dele... Sim. Se isto fosse a história de 7 livros do Littlefinger, era a história que começava com um miúdo que não tinha nada e chegou ao trono. O Littlefinger é um autêntico Frank Underwood. Exatamente. Verdade. Boa comparação. Se calhar, sim. Não, é isso, talvez. É uma ótima comparação. Não, só falta virar-se para a câmara e começar a falar no destaque solista. Se calhar no episódio futuro. Eu estou a prometê-la aos Bolton, porque eles são estúpidos. Mas é muito interessante o jogo que o Littlefinger está ali a fazer. Portanto, está claramente a preparar... Eu acho que aquilo é para se aliar ao Stannis, quando o Stannis vier de norte para baixo, não é? Não, porque como é que ele pode dizer, olha, ele não se pode aliar, porque imagina, o Stannis agora vai descer da muralha. Vai descer da muralha e está lá o Roose Bolton, o Ramsay Bolton, que era Snow, agora já é Bolton. Portanto, há essa. Certo. E está lá a Sansa. E não pode dizer, olha, achei a Sansa. Afinal, não. Afinal, nós somos vossos aliados outra vez. Se o casal vai, não. Como é que ela foi chegar ali? Foi o Littlefinger. Então, ele não se pode aliar ao Stannis. Porque, basicamente, ela foi vendida, não é? De certa maneira, apesar de ser com a coisa, vais vingar a tua família, de haver uma... Sim. E de ela saber, mas ele não sabe que o Stannis está lá em cima. Sim. E que está... Mas eu imagino que ali é, o Bolton só precisa de ter o Stannis à porta para mudar a aliança dele. Inclusivamente, tendo o filho dele casado com a Stark... Portanto, o Winterfell fica ali a meias... Isto na perspectiva do Roose Bolton, como é óbvio. O Winterfell fica ali a meias e ele parte com a Aliança de Norte para a sul, em direção ao King's Landing, outra vez. Não, porque o Roose tem noção que o Stannis está na muralha. E que tá, e mais cedo ou mais tarde vai vir e vai se vingar. E não é porque... vai se vingar. Ou melhor, vai tentar expulsá-los lá. Não porque é a casa dos Stark... Não porque aquilo foi uma questão de certa... De se livraram de um rei, o que para ele Stannis, como sendo o rei verdadeiro, certo. O Robb tinha afirmado como o rei do Norte, uhum. E era a concorrência, não é? Se bem que ele não quisesse o Westeros inteiro, só queria o Norte, tipo Sim. dizer, vocês são malucos, eu não os quero a vocês, mas era a concorrência. Ainda e bem ele, que falaram na muralha, porque vamos para aí a seguir. Mas ele só menciona, ele quer é porque... Ele precisa ter a casa dos Warden do Norte, não é? De quem rege o Norte. E Sim. sempre quem regeu o Norte... Foram os Stark. E o Roose Bolton, não se pode esquecer, foi sempre quem teve aliado aos Lannister. E o Stannis não faz audiências dessas. Pois, talvez não. Isto não é? Se calhar é só tentar racionalizar a coisa. Os outros podem sempre manipular... O Littlefinger manipular toda a gente, tudo e todos. Mas o Bolton não... Mas o Stannis não. O Stannis é firme. Não... Veremos no Sim, futuro. Estou curioso. Em vez Veremos de... no futuro. Por de falar em Stannis, tivemos neste episódio a resposta para a espécie de cliffhanger com que nos deixaram no último episódio em relação ao Jon Snow. Eu não disse, não esqueci, pois não. Não disseste. Eu estraguei o spoiler. Não disseste. Portanto, ele aceitou. Ele aceitou. Ser Lord Commander, atenção. Líder da Night's Watch. Era a decisão que eu esperava. Porque lá está, ir para o Winterfell seria muito fácil. Sim, e não só. O Jon Snow é um filho de Stark, apesar de ser um bastardo, não é? E todo o princípio da família é a questão da honra. Uhum. E ele, como apesar de saber que anda a perder os irmãos, ele está muito, muito vinculado àquela questão da a minha palavra vale. E se eu disse que dou a minha palavra aqui, é aqui que eu fico. Se bem que lá está, ele chegou a cobrar os votos com a Ygritte, né? Que Sim, mas não podem... arrependeu-se bastante. Eu acho que isso, naquela situação, eu acho que ele a certa altura foi um bocadinho com a Ygritte, voltando um bocadinho ao passado, foi. Sim. Eu vou, se calhar posso morrer aqui e esta é a minha oportunidade e não sei se volto para a muralha. Sim. Quando voltou para a muralha, quando viu que estava a chegar ao pé da muralha com a Ygritte, ela morreu e ele disse, não, eu estou aqui, vou ajudar os meus irmãos, vou salvar os meus irmãos porque eles vêm aí. Sim. Portanto, eu acho que é uma questão de ótica, de pensar Sim. o que é que o futuro lhe trará. Uhum. Mas sempre naquela mesma era, tipo, eu vou morrer aqui, então olha já agora. Mas vale aproveitar esta ruiva nesta caverna, não é? Mas a questão à honra, eu acho que é um ponto fortíssimo. Já vamos há bocado a falar de ruivas em honra. É verdade, é verdade. Que tu mencionas que é o facto de, e dele ser um Stark e da honra, que vê-se aquilo que aconteceu, ele decapitar o Lord Jannis Slynt, que foi exatamente o que o pai lhe ensinou desde sempre. O pai lhe ensinou desde sempre, que se vê no primeiro episódio. É no primeiro episódio, é a primeira cena. No piloto, depois dos Walkers. Sim. Sim. A dizer, em que ele diz, eles até dizem ao Bran, não desvies o olhar, porque o pai saberá se desvias o olhar. Exatamente. Portanto, e foi, ou seja, e não eram os outros que tinham de decapitar, não, a responsabilidade é minha, sou eu que mando aqui, portanto, ele foi sempre criado para aquilo, ou seja... Como é que é? He who passes judgment executes a sentence. É assim uma coisa sim. De sim, sim, sim. Embora ele não tenha aceito ser Stark, ele não precisa de aceitar ir para um sítio Tens para princípios. Ser Stark. Ele já é, sim, já é não, Stark. E ser um líder. Ele foi criado para ser um líder. Quer fosse do Winterfell, quer fosse de outro sítio qualquer. Quer dizer, apesar de não ser e nunca o poder ser, foi criado para o ser. Não é? Apesar da linhagem dele, por ser um bastardo não permitir. Posso lançar aqui um bocadinho de caos? Força. Não sei se vocês já discutiram sempre, isto, porque só vou ser honesto, só vi o segundo episódio. A questão da mãe do Jon Snow. É algo que vocês já debateram? Epá, eu precisávamos de mais uma hora só para isso? Sim, epá, eu continuo, a pegar... eu continuo a pegar naquele sketch do Seth Meyers, do Dinner Night, do Dinner Party. É muito bom. É pá, em que ele está ali a dizer, quase a dizer a teoria até a Wolf estragar tudo. Sim. É pá, não sei. Melisandre. Achas que a Melisandre é a mãe dele? É pá, não sei. Isto é uma loteria. Isto é literalmente a tirar para o ar. Não, é tirar para o ar. Para os outros, não é tirar para o ar, para mim. Não. Então como é que tu justificas aqueles olhares... vamos assumir que ela é a mãe. Ah, está ali uma coisa muito estranha a acontecer, porque ela fazer aquela conversa, és virgem, não és virgem... Numa série em que tens dois irmãos a dormir com o outro, é pá, já não estranho nada. É Édipo, é onde eu traço o meu limite. É com síndrome. Já não estranho nada. Não, sim, mas tudo bem. Não, ela quer o Jon Snow, mas não quer, mas não é, não, quer embraçá-lo, digamos assim, mas é de uma maneira mais não maternal. Exato, eu acho que sim, eu acho que é completamente carnal. Epá, não sei. Eu acho que estamos a ser muito comedidos, nem contar as coisas que eu ouvi o Diogo Faro dizer. Quem achas que é? Não, este podcast... Não, assim, se quiser soltar um foda-se, força. Não, isto estava a correr tão bem. Ah, pá. Isto hoje estava a correr muito bem. Não dizemos as neiras, pronto, tirando o Manel. Já disse, já está explícito, paciência. Há uma teoria sobre a mãe do Jon Snow que eu gosto imenso, que é que ele, no fundo, é parte de Targaryen. Não sei se já ouviram essa teoria. Sim. Essa é a teoria mais... favorável. Sim, exatamente. Portanto, ele é meio irmão da Daenerys? Sim, exatamente. Que o Rhaegar viola a Lyanna, a irmã do Stark, e sai como filho o Jon. E o Ned regressa ao Winterfell e, como não queria manchar a honra da irmã, prefere manchar a honra dele. Sim. Que é tipo o sacrifício mais complicado que um Stark, neste caso Ned Stark, pode fazer. E diz que, não senhora, minha irmã não foi violada, isto é um filho meu que eu tive com uma prostituta durante a guerra e trata-o como seu próprio filho. Mas depois... agora não posso falar sobre isso. Não, é uma coisa, por acaso, que eu acho que é dita no episódio... Que vem para breve. No quarto episódio? Sim. Ok. Mas que nos livros, é uma coisa que aparece nos livros. Não, mas é verdade. E até porque sempre foi uma coisa que toda a gente estranhou ao Ned Stark, foi achar que ele tinha um filho bastardo porque ele era um homem tão honrado. Claro. E que prezava tanta honra que... Ele morreu com a honra dele. Quer dizer, por acaso, ele no último momento antes de morrer, ele no fundo abdica de sua honra para tentar salvar a família, não é? Corre-lhe mal na mesma, mas pronto. Mas é a coisa mais valiosa dele. Tu já estás numa posição daquelas, não é agora que vais mudar de cabeça, é uma palavra muito má, mas... Sim. Não é agora que vais mudar de ideias, não é? Já agora levas até as coisas até ao fim. Estás num podcast chamado A Cabeça de Ned. Qualquer coisa, epá, é... Hashtag We Love Ned. Hashtag We Love Ned é bom. Falar em cabeças. Por falar em cabeças. Em cabeças cambiantes. Em cabeças cambiantes, já falámos do Jon Snow. Então, sim. A pequena, em bravos. Arya Stark, que quase renunciou à sua identidade neste episódio. É quase, palavra-chave, é quase. É quase porque guardou a agulha com o Jon. Pois, porque eu estava a vê-la a tirar tudo e estava assim, miúda, não atires a agulha. Não atires a agulha. É pá, não atires a agulha. Deixa a agulha, fica com a agulha. E ficou. É curioso como criaram muito bem a relação. E por acaso, não sei se nos livros, daquilo que eu li, ela gosta muito da Needle. Portanto, terminei agora o segundo livro. Existe uma relação com a Needle e está tá muito bem explorada essa relação. Eu estava como tu, ela estava a procurar. Não atires, vá lá. E na série, ao mesmo tempo, como eu sei subconscientemente, ou de uma forma racional, eu sei que aquilo que ela vai ali fazer é o que lhe vai permitir dar as ferramentas para a vingança, eu quero que ela cumpra aquilo, eu próprio estava dividido moralmente se ela devia ou não atirar. Porque eu quero que ela tenha a vingança dela, enquanto personagem, é o meu desejo. Sim, mas há alguma coisa... Desculpa, é porque se há uma coisa não permite isso que ela... Primeiro é fantástico o facto dela já ter conseguido... ter posse da agulha o tempo todo. Conseguiu, não é? Ao longo da história toda, tudo aquilo que ela já passou. E no fundo, é a única posse dela a que ela pode chamar verdadeiramente dela Arya Stark, não é? Porque lhe foi dada enquanto ela era ainda Arya pelo Jon. Sim. E pensada especialmente para ela. Portanto, eu também queria, não queria que ela a tirasse. Já não me lembrava, confesso, porque essas... acho que já disse isto aqui a semana passada, mas... Um bocadinho as cenas dela lá na casa que estão aquilo é tudo um bocadinho lento e ainda não há conclusão e assim, mas é muito lento, não. Enquanto havia outras cenas dela quando ela estava, por exemplo, em Harrenhal, que era muito emocionante, tipo, o que é que vai acontecer agora na casa do preto e do branco, ou é porque eu não consigo imaginar aquilo como deve ser. É só isso, porque a Maisie Williams já provou na série que é uma miúda de ação e é uma miúda muito. Tá, o papel da Arya assenta-lhe como uma luva. É uma rapaz. Sim. E é pá, precisa de ação. Agora estar ali a varrer, estamos a ser um bocadinho defraudados. Mas esse é que é o desafio interessante para a personagem Arya, não é? Isso, qual é? Exatamente. Que é? Isto por acaso, eu faço os espetáculos de comédia de improviso e nós trabalhamos e falamos muito sobre estrutura de história, porque nós improvisamos um filme inteiro. E uma das coisas que nós falamos sempre é, para o nosso protagonista, qual é que é o problema correto para o protagonista? Uhum. E o problema correto para a Arya é isso. Ela é uma miúda da ação. Neste momento o problema é ela ter que perceber que não é isso que ela precisa, ou que existe outras formas, ou então confrontá-la com calma. Trabalhar a cabeça. Uhum. E pode ser uma seca, e admito que realmente é muito paradinho, mas é o problema certo para aquele personagem. Ela está a fazer o chamado wax on, wax off. Tal não, e qual. Isso eu percebo. E pintar... E apanhar moscas com pauzinhos e... Não, isso eu percebo. A minha é a situação toda. Se calhar é um bocadinho, como digo, é a situação toda de qual é o resultado. Ou seja, sabemos que ela, se calhar, quando sair de lá, vai ficar tipo o Jacken, que consegue mudar de cara, porque ele vai ficar o sem cara, não é? Sim. O faceless man, neste caso woman. Sim. Mas... E ela, claro, que precisa de... Ela é tudo menos... Ela precisa de disciplina, porque é uma coisa que não tem. Isso, ela nunca teve disciplina desde o início, porque era tal coisa. Era Maria Rapaz, em Winterfell. Estamos a voltar muito às comparações agora, finalmente, daquilo que era no início e daquilo que está a acontecer agora. A figura que lhe podia incutir alguma disciplina foi morta à sua frente. Não, não é isso. É aquilo que tu viste. Era era o Bran a disparar o arco, e ela a meter-se com o Bran e conseguia disparar melhor que ele, porque ela era melhor. E era sempre isso. E ela nunca teve disciplina. Uhum. Apesar de ser melhor, fazia aquilo porque queria fazer. E ela precisa disso. Claro. Mas a mim é mesmo imaginar o mundo todo. O que é que ela vai fazer? Como é que aquilo fica aqui, se calhar só... Começa a racionalizar, agora que começa a racionalizar demasiadas coisas lá sou eu. Eu penso muito, portanto, nos miúdos Stark. Portanto, temos o Bran, que está agora, pronto, supostamente de alguma forma vai adquirir poderes místicos, ou o que quer que seja, não é? Temos a Arya, que está a trabalhar para a sua vingança, e temos a Sansa, que também estão os três a trabalhar, no fundo. Não, falta um. Mais o Jon, ok. Não, falta um. O Rickon, mas o Rickon acho que nem sei onde é que ele anda, não é? Nos livros ele desaparece mesmo, ouvi dizer, não? Não. Ah, não? Nos livros sabes onde ele está, ele aparece. Nesta altura da história, sabes? Um bocadinho mais para a frente. Ok. Pronto, mas não, os personagens que nós temos neste momento como pessoas que estão a trabalhar ativamente para a vingança são a Sansa, o Bran e a Arya. O Bran já está noutra fase. Mas eu acho que é isso que eu penso. Eu acho que qual é que vai ser o produto final destes três vetores trabalharem com este, que eu acho que é o objetivo idêntico. O Bran, assim que ele tenha isto, ele vai ser mais importante numa perspectiva de parar White Walkers ou numa perspectiva de vingança. A Sansa vai ser muito mais importante numa perspectiva de vingança, só exclusivamente. A Arya também, mas a Arya está no outro lado do mundo. Quer dizer que ela se vai aliar à Daenerys quando chegar à altura. Como é que estas histórias se vão cruzar para aquilo que há de ser o fim da história? Se tu queres te diga, há a grande teoria, isto agora, quem for à internet não é preciso procurar muito, mas há uma grande teoria que diz que eles são todos relacionados e que, tal como a Daenerys teve três dragões, existem três dragões, isto tudo não interessa às coisas das guerras, por isso é que nós agora mudámos de Westeros, na sua maior parte, para o outro continente, que agora, Essos. Sim. Porque há três pessoas que são importantes e tudo não é a história dos homens que estamos a contar aqui, é a história, no fundo, o J.R.R. Martin criou uma coisa mais épica e é literalmente a história dos White Walkers e dos dragões. Sim. E então há quem diga que é, vão ser precisos três pessoas para controlar os três dragões da Daenerys, porque só com o fogo de dragão, que foi como o Sam conseguiu matar o White Walker, é que se consegue, então, que é a Daenerys, os dragões, o Jon, agora ligando à teoria que estávamos a falar, e o Tyrion. Tyrion, porque é o único que tem o poder e que leu-se tudo sempre, mais uma vez, já no piloto ele estava a ler uma coisa que eu acho que era sobre dragões em Winterfell, sobre... E é ele que sabe, tipo, porque neste momento a Daenerys não sabe controlar os dragões. E o Tyrion é capaz de fazer isso. Vai ser a chave para ela fazer isso. Falar em Tyrion, ele continua a sua viagem para Meereen. Bêbado. Agora também forçado, não é? No final do episódio, o Jorah mete-lhe um nó na boca, portanto o rapaz já não está propriamente... Coitado, já não se pode ir às putas em paz. Não é? Ele nem queria. Tinha vontade. Exato. Só queria ver. O outro é o... Desculpa lá. Mas sim, o mais engraçado é que isto é um pormenor muito interessante e que mostra... É o início de uma piada. Não. E um anão bêbado. Não. Vocês é que são os cómicos, não é? Não, ele é que é. Eu sempre fui um falhado nisso. Não, isto mostra de onde é que vem a história e de quem é que vem. O George R. R. Martin sempre se assumiu como um fã de ficção científica e de fantasia primeiro e começou na base. O que é que tens na série? Cosplay da Daenerys. Ah, é verdade. Uma das prostitutas. Cosplay da Daenerys. Epá, tipo, isso é uma meta-referência. Epá, sim. Fantástica. Essa é uma daquelas... Não, por toda a gente quer dormir com menos dragões. Eu queria, se eu morasse naqueles tempos. Então não, bolas. Não, tinhas lá o gajo. Queres o meu dragão? Epá. Se a Daenerys estivesse ali... É, já estava tudo morto. Mas estou muito curioso para ver a interação da Daenerys com Tyrion. Porque são dois personagens que toda a gente gosta. Sim. E... Estou a contar que eles não sejam logo... Ei, obrigado por teres vindo, high five! Não, mas estou muito, muito curioso e tenho receio que eles demorem a temporada toda a chegar a esse ponto. Eles vão demorar a temporada toda a chegar a esse ponto. Então os meus receios podem... Muito provavelmente. Não é que, se nós é tipo Dragon Ball. Se vai continuar num barquinho a remos, pois, vai demorar um bocadinho mais a chegar lá. Ainda por cima, os braços dele também não são muito... Bem, pior é se põe o Tyrion a remar e nunca mais lá chegam. Ainda acho que deviam contratar o David Almeida para fazer tipo de irmão gêmeo do Tyrion. Irmão, o gêmeo mau do Tyrion. O Tyrion no início. Eu acho que é o meu receio com a quinta temporada, de uma forma geral, é a velocidade a que eles estão a ir, porque têm muitas storylines que só agora se começam a cruzar, não é? Porque tu começas a história basicamente com 7 storylines. Sim. Eles começam a cortar, ou melhor, nuns episódios focam uns e noutros episódios focam todos. Mas se bem que eu, por acaso, esta temporada tenho notado mais, que eles têm estado a tentar mostrar toda a gente a toda a hora. Pois, pode ser. E assim de repente só avanças 5 minutos cada personagem de cada mas, vez. Mas para a semana... Para a semana não estás cá tu. Não estou cá eu. É pronto, vai estar cá o Vítor. Pronto, para a semana se verá. Para a semana finalmente acabam os 4 episódios. Os 4 primeiros episódios que toda a gente já viu. Lamentamos que estamos a causar tristeza por não estarmos a analisar todos, mas paciência. Hugo, o que é que estás a fazer? Saia na saída. Ora bem, o Got Talent de Portugal ajudou-te um bocadinho. Ajudou. Deu notoriedade. Deu ali uma projeçãozinha que está a ajudar a conseguir mais espetáculos. E essencialmente... Também estás a fazer render isso. Estou a tentar fazer ao máximo. Tentar também depois canalizar isso para os espetáculos que eu já tinha e que estão agora a voltar. Como o Shine Cida, que é o projeto de stand-up que eu tenho com o Guilherme Fonseca e Silva Pereira. Guilherme Fonseca, que ainda vamos... Ainda... Pá, Guilherme, estás convidado. Não, o Guilherme, quando me viu a publicar isto aqui, disse logo: gosto, queres lá ir, não queres agora? Quero! Fala com eles! Guilherme, estás convidado. Até porque temos um momento engraçado com o Guilherme, que foi nos TCN. O Guilherme foi o gajo que chegou lá: nerds! Nerds! Nerds! Pronto. Portanto, Guilherme, estás convidado. Sim. E depois tenho o meu projeto de comédia de improviso, que são do Prove Armando, e também estamos na Comuna todas as sextas-feiras até o final de maio. Epá, e os 7 Pecados, que também é outro projeto de stand-up com mais malta, que é Diogo Faro, João Pereira, Diogo Gabriel, Pedro Sousa, Juan Pereira, eu, e estou-me a esquecer de um... Ah, o Pedro Durão, exato. Não há mulheres na comédia? Há pouquinhas, há pouquinhas. É só homens. Há pouquinhas, mas há boas comediantes. Por exemplo, a Tânia Barbosa é uma ótima comediante. Fantástico. Mas há pouquinhas, é verdade. Desculpa, mas eu tinha Tânia... de perguntar. É que ao fim de começares a ser só homens, só homens. A Bank também tem contribuído muito para isso. Tem para aumentar um concurso. Um programa agora de que. Um programa não, um espetáculo que é as Marias Cheias de Graça. Sim, sim, sim. 5 comediantes, 5 mulheres. Portanto, é um ângulo diferente de venda. Portanto, é isso. Eu estou a tentar fazer, capitalizar ao máximo a minha participação, mais espetáculos aqui e ali, empresariais, não só. E pronto, ver se num futuro próximo conseguir fazer só disto vida. Isso, e falar de Game of Thrones. E aqui te orgulhas de ser nerd? Assumidamente. Eu comecei agora a ler o terceiro livro, como estou a dizer, e eu não resisti. Não. Comecei, estás a dizer também que eu leio? Não, Clash of Kings é o... Começaste o quarto. Ah, estás a ler o Storm of Swords. Sim, o Storm of Swords, a primeira parte. E eu fui logo ver se era só assim espetar o fim. É neste que está o Red Wedding. Eu não. Assim espetei. Ok, resiste, vá, volta para o princípio. Ah, deve ser tão estranho agora. Tu já leste há muito tempo? Foi antes da série? Eu li há imenso tempo. E depois, é uma história curiosa, porque eu li... muito antes da série, eu já li para os livros há 4... Não, estamos em que ano? 2015? 2015, sim. Eu li para aí em 2010, pois. Portanto. Esses três que já tinham saído. E estava a discutir... E estava eu e outra rapariga no Twitter. E estávamos as duas taco a taco a ler. E houve um dia que quando chegou ela... Oh, mas tipo, não combinámos. Sim. Calhou. Que ela hoje em dia é a minha amiga. Depois conhecemos por causa disso. Porque estávamos a gostar tanto de discutir os livros via Twitter. E senti que... Ah, ok. Tá 140 bem. Caracteres não é suficiente. Sim. Então decidimos, então vamos jantar para debater os dois portais estão entusiasmadas. Eu vou aqui referir quem é que é a tua amiga. Sim. É, a amiga é a Cirino, que faz as reviews do Game of Thrones para o TV Independente. Ah, boa. E então, e como sabes, estava e então ela quase que me spoilando o Red Wedding, tipo, já nesse dia por acaso. Ela, porque ou li eu mais à frente, ou li ela. Sim, a Teresa quase que tinha spoilando uma coisa. E, a Cirino, desculpa. Já estou queimado, sim. E nesse dia, ela por acaso leu primeiro do que eu e enviou-me mensagens privadas e disse: Eu ainda não li! Por acaso não li, não li as mensagens que aquela se falou e depois lá falámos. Mas foi um momento emocionante. Quero mesmo. Mas deve ser muito estranho ler depois de. Ver. Eu acho que está. Especialmente porque é uma coisa tão gráfica. Nos livros, o que consegues mesmo ver e imaginar, e depois de veres como é que eles filmaram e como é que fizeram, deve ser estranho depois de estares a ler, porque se calhar a perspectiva que já tens é tipo assim. Já é com as postagens, eu, as eu coisas. Comecei a ler depois de ver as 4 temporadas todas, portanto estou totalmente por acaso, influenciado. Aliás, ainda no outro dia me cruzei com o Mário Zambujal, tivemos um bocado a conversa sobre a Crónica dos Bons Malandros. Eu disse-lhe, epá, ainda há de haver um dia em que há uma adaptação da Crónica dos Bons Malandros em que se consiga assaltar a Gulbenkian. Porque no filme não assaltaram. Sim. Assaltaram, mas não mostraram, pronto, na Gulbenkian. E foi o que ele me disse, e é também o que o George R. R. Martin me disse, é que nos livros não há limites. Quando passas para os filmes ou para a TV, orçamento. É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Claro, é assim, Game of Thrones é o que tem o budget maior de sempre. E mesmo assim... Vou falar, mas eu digo-te uma coisa, das coisas que mais me custou foi na primeira temporada, quando eles mostravam o Calaçar, e tu vias sangados pingados, e tu lês, e tu imaginas 5 mil pessoas, estás a ver, uma multidão. Sim. E é nestas coisas que as televisões, por muito que nós queiramos, é limitado. E é por isso que eu adoro, por exemplo, há uma cena, há uns anos atrás houve uma exposição no Museu da Eletricidade sobre... O Star Wars, sim. Que eram eles a mostrar como é que no primeiro, no episódio 1, tinham feito a corrida de sim, com cotonetes. E então era com cotonetes pintados para o público. É verdade. Tinhas lá a maquete mesmo para a gravação. Epá, tinhas lá cotonetes pintados de várias cores. Tipo, tinhas para aí que uns 1000 cotonetes ali. As pessoas tipo assim à volta, pá, é fantástico. Quer dizer, eu percebo que isto é muito desenvolvimento, é muito dinheiro também a fazer aquilo, só uma maquete com cotonetes. Não, mas para quem se queixa de tanto CGI na trilogia das prequelas do Star Wars, está ali o exemplo de uma coisa bem feita, e é uma coisa que agora no episódio 7 dizem que vão reduzir, e vai, o que puder ser feito fisicamente, foi feito fisicamente. Yeah. Sim, mas esse, por exemplo, esse CGI está bom, porque era credível. Sim, de repente. Sim. Vamos terminar a cabeça do Ned, já falámos aqui muito mais do que Game of Thrones. Para quem notou os cortes e está a ouvir isto na Rádio Zero, há uma versão mais longa desta emissão na internet, em acabeçadoned.blogs.sap.pt. Hugo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, foi um prazer. E pronto, depois diz ao Guilherme para que havemos de falar. Sim. Para a semana, Leonor não vai estar cá, mas vai estar cá o Vítor Rodrigues. Sniff. Mas vai estar cá o Vítor Rodrigues e vamos ter... somos 4 para a semana. E vamos ter como convidado... Podes vir, há uma cadeira livre, por acaso, que ele está fora. E vamos ter como convidado Luís Filipe Borges. Uau! O ex-boinas. Pois é, já não usa boina. Já não usa boina. É uma pena. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Subscrevam-nos no iTunes. Isto foi um começo abrupto. Subscrevam-nos no iTunes para estarem sempre a par dos novos episódios da Cabeça do Ned. E pronto. Hugo, mais uma vez, obrigado. E foi mais uma edição da Cabeça do Ned. Até para a semana.